tarde, já são conhecidos os escolhidos para a Seleção Nacional de Futebol para o próximo Mundial na África do Sul. Na segunda-feira, em vez de 23, foram chamados 24 jogadores por Carlos Queiroz, muito por causa de Pepe, que ainda está recuperado de lesão em Madrid e não sabe se vai estar apto para a prova. Zé Castro e Ricardo Costa foram chamados à condição. Um deles deve ser excluído da lista de Queiroz até dia 1 de junho. Na baliza, Kim não foi chamado. Rui Patrício e Hilário apresentavam-se em vantagem, mas afinal foram Daniel Fernandes e Beto a ganhar o bilhete para a África do Sul. A chamada de Fábio Coentrão foi uma meia surpresa e ele que é o único atleta do campeão nacional Benfica. O Porto é o clube que mais jogadores dispensa ao grupo, 4. O Sporting e Chelsea cedem 3. Uma das ausências mais notadas é a de João Moutinho, capitão em Alvalade, presença assídua na lista durante a fase de qualificação. Aos 24 nomes anunciados segunda-feira, o selecionador nacional juntou mais 6 de reserva na lista enviada para a FIFA. Rui Patrício, João Moutinho, Ruben Amorim, Manuel Fernandes, Eliseu e Marco Cunha são os eleitos. Destaque para o médio do Valência, Manuel Fernandes, que nem sequer constava na lista dos 50 pré-convocados. Dos 24 chamados, 9 jogam em Portugal, 4 do Porto, 3 do Sporting, Benfica e Braga, os dois primeiros do campeonato têm apenas um atleta cada, e dos mesmos 24 jogadores, 7 não nasceram em Portugal, quase um terço da seleção. Lista dos convocados, Beto, Daniel Fernandes e Eduardo, Fábio Coentrão, Duda, Ricardo Costa, Rolando, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira e Miguel, Miguel Veloso, Raul Meirelles, Deco, Tiago, Zé Castro, Pepe, Pedro Mendes, Nani, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Liedson, Dani e Simão Sabrosa. Portugal, que tem a quinta seleção mais cara entre todas as finalistas do Mundial. O 11 titular vale cerca de 201 milhões de euros, segundo um estudo da consultora espanhola Frontier Economics. Analisou o valor dos 11 jogadores que normalmente são titulares nas 10 seleções consideradas mais favoritas pelas principais casas de apostas. A seleção espanhola é a mais cara, um valor total de 303 milhões de euros. A seguir aparecem a Argentina com 293, Inglaterra 263 e Brasil 223 milhões, seguido por Portugal. A Frontier Economics analisa o valor atual dos dois melhores jogadores do mundo, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo. Messi é, sem surpresas, o mais caro do mundo, com um valor atual de 140 milhões de euros, muito acima dos 95 milhões que vale Ronaldo. Em relação a outras convocatórias para o Mundial 2010, que também têm algo relacionado com o campeonato português. Sem surpresa, Luizão e Ramires do Benfica integram a lista do Brasil e vão ser adversários dos jogadores nacionais. Adriano fica de fora, assim como Neymar e Paulo Henrique Ganso, dupla que se tem destacado no Santos, além de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, que também não foram chamados. Ainda inserida no grupo G está a Costa do Marfim. Marcos Ouro não vai até a África do Sul, que nesta época esteve emprestado ao Setúbal. Outro jogador do Benfica, Di Maria, figura na pré-convocatória da Argentina, que foi dada a conhecer esta terça-feira pelo selecionador Diego Armando Maradona, que garante que Di Maria vai ser titular. Aymar, que chegou a ser utilizado na fase de qualificação, ficou de fora. O selecionador uruguaio Oscar Tavares anunciou na segunda-feira uma lista de 26 pré-convocados. O grande real se vai para a ausência de Cristiano Rodrigues, provavelmente devido ao seu castigo que o impediria de dar o contributo à seleção nos dois primeiros encontros. Os esportistas Álvaro Pereira e Jorge Fochina e o benfiquista Maxi Pereira são os representantes de clubes portugueses e deverão ser titulares. Marcelo Bielsa chamou o chileno Matias Fernandes, do Sporting. O médio Pekanić do Nacional é um dos 30 jogadores pré-convocados da Eslovénia. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, suspendeu a seleção de El Salvador de todas as competições internacionais. Isto depois do governo do país ter recusado reconhecer a sua ingerência ao controlar o futebol local. O órgão máximo da modalidade espera que a situação esteja esclarecida até ao dia 8 de junho. Caso contrário, renova a suspensão por mais um ano. A FIFA considera estes fatos como uma clara interferência do parte do governo. Baseada nestes sérios factos, o Comitê de Emergência da FIFA decidiu suspender com efeitos imediatos El Salvador, lê-se no comunicado da entidade. O castigo é consequência do facto do governo de El Salvador não ter reconhecido a Comissão Normalizadora, criada pela FIFA em 2008, e responsável por promover uma reforma administrativa da Federação Local. A entidade estava incumbida de criar novos estatutos e convocar uma Assembleia Geral em junho próximo. Reinaldo Vasques, presidente da Federação Local, alertou ainda para a possibilidade de, caso não seja encontrada uma solução até dia 8, poder ficar comprometida à presença da equipa de 3 árbitros de El Salvador, que está destacada para a fase final do Mundial. Joga-se esta hora a primeira final da Liga Europa. Os protagonistas são os improváveis Fulham e Atlético Madrid. O clube espanhol procurou o seu terceiro grande troféu, depois da conquista da Taça das Taças em 62 e da Taça Intercontinental em 74. Os ingleses podem gabar-se de ter batido nas meias finais a equipa que acolhe esta final, o Hamburgo. Os londrinos chegam à final com muita vontade de deixar uma marca na história e fazer algo de verdadeiramente relevante para o clube. Há 3 épocas o Fulham militava na terceira divisão inglesa, isto apenas há 3 anos, e esta é a primeira final europeia da sua história. A partida realiza-se em Hamburgo, na Alemanha, no Nordbank Arena. Michel van der Gaag vai continuar a ser treinador do Marítimo. O presidente dos madeirenses confirmou ontem que o holandês vai continuar no comando técnico da equipa principal de futebol na próxima época. Entra o Michel, sai o van der Gaag, afirmou Carlos Pereira. Durante um almoço que serviu para comemorar a qualificação europeia da equipa conseguida na última jornada depois do triunfo no domingo por 2-1 em Guimarães. Um líder do clube madeirense disse ter selado o compromisso com o ex-futebolista, o holandês, pela manhã e desmentiu rumores. O Marítimo não contactou nenhum outro treinador e tudo que veio a público a esse respeito não é verdadeiro, foi o que disse o presidente. Ainda no Marítimo, o guarda-redes brasileiro Peçanha foi punido por 4 jogos e 2.750 € de multa pelos incidentes do jogo no passado domingo, quando tentou agredir o avançado Roberto do Guimarães. Há algumas breves, o Benfica vai integrar o pote 2 do sorteio da fase grupos da Liga dos Campeões de Futebol. Deverá evitar assim o Real Madrid, que muito dificilmente estará no principal lote de equipas. Barcelona, Manchester, Chelsea, Bayern Munique e Milão, ou Inter, são hipóteses para adversários do Benfica. Gianfranco Zola foi despedido ontem pelos responsáveis do West Ham, Inglaterra, mas o treinador italiano reclama agora uma compensação de 2 milhões de euros, referentes ao tempo e salários que ainda tinha previsto no contrato. A tensão entre Zola e a direção dos Emirates resultou num pedido de indenização do técnico, mas os dirigentes não acederam. O técnico já recorreu à Associação de Treinadores Inglesa de forma a proceder a uma ação legal sobre o emblema londrino e forçar o mesmo a ressarcir a verba prevista. Já são conhecidos 3 dos 4 finalistas de conferência na NBA. A Oeste, os Phoenix Suns ganharam os San Antonio Spurs por 107-101 no quarto jogo do playoff, o que lhes valeu a presença na final da conferência, onde vão encontrar os Los Angeles Lakers. Os campeões somaram o quarto triunfo dos Utah Jazz, desta feita por 111-96. Do outro lado da conferência Este, os detentores do título Orlando Magic levaram a melhor no duelo com os Atlanta Hawks por 98-84. Somaram a 14ª vitória consecutiva, a 8ª nos playoffs. Os Boston Celtics estão perto de ser os adversários da equipa de Orlando, derrotaram os Cleveland Cavaliers por 120-88 e agora estão mais próximos das finais da Conferência de Leste, vencem por 3-2 em jogos, estão a uma vitória de eliminar os Cavaliers. Vincenzo Nibali é o novo líder da Volta à Itália em bicicleta. Em dia de contrarrelógio por equipas, hoje, o italiano beneficiou da boa prestação da sua Liquigás, que cumpriu o percurso entre Savigliano e Cuneo em 36 minutos e 37 segundos, uma média de 54 km por hora. A Liquigás deixou a britânica Sky a 13 segundos e a norte-americana Colômbia a 21. Já a kazakh Astana, do líder anterior Alexander Vinokurov, desorganizou-se bastante nos quilómetros finais, terminou no 5º lugar e cedeu 38 segundos, tal como a suíça Cervelo, de outro dos favoritos, o espanhol Carlos Sastre. Na geral, o camisola rosa Nibali dispõe de uma vantagem de 33 segundos sobre o agora 6 posicionado Vinokurov. Cadel Evans e Sastre seguem na 20ª e 32ª posições, com 1 minuto 59 e 2.13 para recuperar. Ciclismo, que fechou a edição de hoje, dia 12 de maio, do Desporto, a Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!